agora você abra o coração para a palavra, porque é vida para o nosso espírito. Eu quero fazer mais uma oração antes de nós passarmos a palavra. Mas quem puder ficar de pé, por favor. Senhor Jesus, eis aqui o teu pregador, eis aqui o teu ungido. Pai, eu te louvo por essa igreja, te louvo pela pregação do Evangelho. Meu Deus, eu te louvo, Pai, pelos obreiros que o Senhor tem levantado neste culto, por aqueles que o teu Espírito trouxe aqui para ouvir a tua palavra. E bem sabemos que não foi pela vontade da carne nem do sangue, mas foi o teu Santo Espírito, Senhor, que trouxe cada irmão que está aqui. Foi tua vontade, Pai. Então, eu apresento, Senhor, os teus filhos diante deste altar bendito que nós erigimos no nosso coração. Senhor Jesus, aceita este louvor. E quando o teu servo abrir a boca, ah, meu Deus, nós sabemos, Senhor, que todo recurso do céu está colocado à disposição dele. E que mesmo o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, aleluia, foi esse Espírito que trouxe este homem aqui. Ah, Senhor Jesus, há poder neste momento. E, Senhor Jesus, as necessidades dos teus filhos, Senhor, que estão aqui, todas elas colocamos diante do teu altar de graça. E que nenhuma ansiedade, Senhor, roube cada momento, Senhor, cada palavra, cada oração, cada louvor, cada reflexão, cada lágrima, seja para edificação da tua igreja. Oh, meu Deus, nós repreendemos toda dor, toda enfermidade, todo espírito de dispersão repreendido dessa igreja. E que a tua igreja, o teu corpo, que são as pessoas, todos que estão aqui, sejam edificados por essa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja diga um amém bem forte para a glória de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que eu vim delineando já há algum tempo, depois eu parei. Mas aí, quando foi assim, os últimos estudos, a gente tem aprendido muito, né? E então eu só quero compartilhar aquilo que eu aprendi aqui mesmo e não trazer novidade. Porque a palavra de Deus já é uma novidade constante na nossa vida. Ela é uma fonte que jorra água cristalina, pura e água fresca para as nossas almas. Né? E o texto que eu quero ler se encontra no livro de Tiago, capítulo 1. Eu creio que é bastante conhecido, mas eu vou ter o prazer de ler o capítulo inteiro. Tiago, capítulo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, aos 12, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova de vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Aleluia. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência de seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas caída uma é tentado, quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Depois, havendo concupiscência, concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não errei, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias da sua criatura. Pai querido, continuando na tua presença, queremos te agradecer, Senhor, por esta noite, pelo dom da vida, porque o Senhor nos concede, Senhor, através do sangue derramado na cruz do Calvário, do teu Filho amado, temos livre acesso de entrar, Senhor, no teu trono da graça e contemplar a beleza da tua santidade, ó Pai. Por isso nós estamos nesta noite aqui, Senhor, para aprendermos mais da tua palavra e dividirmos, Senhor, aquilo que o Senhor já tem reservado para nós, para a nossa fortificação, para o nosso conhecimento, para o nosso fortalecimento, Senhor, e assim sermos varões perfeitos à imagem e estatura de Ti, Senhor, e assim te servir, Senhor, com ousadia, Senhor, a Tua palavra, Senhor, e pregar o Teu reino sobre a face da terra, Senhor, despoja de todo orgulho, de toda vaidade, tira-nos, Senhor, tudo aquilo que impede uma perfeita comunhão contigo, Senhor. Aceita nossas súplicas, oramos e pedimos que abra os nossos entendimentos, Senhor, para que possamos entender cada vez mais a tua palavra, Senhor. Oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o nosso Salvador bendito. Amém. Pode assentar, meu irmão. É um texto meio comprido e até a gente até pensa assim, puxa, esse texto não se encaixa na minha vida, né? Eu não sou assim como o Tiago está dizendo, né? Se nós não temos sabedoria, nós temos que pedir sabedoria. Tá, nós somos sábios, né? Nós somos conhecidos mais do que todo mundo aí, né? Nós somos apenas o máximo, né? Então, a palavra de Deus, eu não penso tal homem que pode agradar, né, a Deus, né, com esse pensamento, né? Mas antes de mais nada, a gente vai saber, afinal de contas, quem foi Tiago, né? Tiago, lembrando, né? Ele foi irmão de Jesus, né? Ele era praticamente duas vezes irmão, né? Irmão de carne, por parte de mãe, né? Porque Maria gerou Tiago também, né? Só que Jesus foi gerado pelo Espírito e ele pela carne. Mas ele era ainda, até podia dizer três vezes, porque ele, além de ser irmão de carne, por parte de mãe, ele também era um irmãozão de Jesus, porque ele aceitou Jesus, né? Ele é de Deus, né? Então a palavra de Deus é: a todos quantos aceitaram, né, são filhos de Deus, né? A saber, aos que creem no seu nome. Evangelho de João, capítulo 1, versos 12, né? E então, Tiago, ele começa a falar nesse primeiro capítulo, né, alguma coisa concernente a nossa conduta. Porém, ele estava escrevendo para os judeus que eram de Jerusalém, mas que estavam dispersos. Eu creio uma coisa, que os judeus dispersos têm religião, tem doutrinas que ensinam que algumas coisas relacionadas à Bíblia não é para nós, foi para os judeus. Somente, né? O Velho Testamento tem muita coisa que, quando Deus estava falando através de Moisés, estava falando para o povo judeu que tinha se desviado de Deus, que se formou uma nação, que se tornou escravo e agora, né, estavam perecendo, estavam desanimados, né? E Deus aí resgata, começa aquela a operação resgate, né? do Egito, do faraó, da mão de ferro de faraó. E aí então começa Deus falar aos judeus através dos seus servos, Moisés, Josué e tal. Aí então alguma coisa que se trata de lei, qualquer coisa que se trata de mandamento, isso aqui foi para os judeus, né? Eu não vou fazer apologia sobre os mandamentos. O mandamento se resume num só, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo com a ti mesmo, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aliás, esse é um novo mandamento. Esse é um mandamento que seria quase como que quebrando a velha aliança, ou, vamos dizer assim, refazendo a nova aliança para o homem, que era difícil cumprir a lei. Então, ele, pela graça, ele pode cumprir a lei principal, que é amar a Deus e amar ao próximo, e amar a si e amar a todos, né? Sem acepção de pessoas, sem distinção. Aí Tiago começa a escrever, né? E começa a trazer algumas coisas importantes para nós, porque era para os judeus, mas é para nós. Porque eu creio que a palavra de Deus, principalmente quando Paulo está escrevendo as cartas, ele estava escrevendo as cartas para as igrejas da época, né, como a igreja de Éfeso, a igreja de Filipo, aos Galáticos e tantos outros, né, e aos romanos. Mas, na realidade, esta carta, ela está endereçada para mim, o meu endereço, sabe? Então, as cartas de Tiago, aqui, ela tem um endereço lá, Rua dos Bandeirantes, 260, Guabirutuba. Só faltou o 7, né? Mas ele também, você pode dizer assim, essa carta, qualquer carta que foi escrita, é para a minha vida, é para o meu endereço. Ela é especial, ela é direta para você, é pessoal. Ela não muda, ela não tem como ser especificamente desse ou daquele. E aí então ele começa, né? Ele fala sobre as provações, seus benefícios, no capítulo 1, no verso, verso 2 até 18, né? Enfatiza aceitar como meio de crescimento, o regozijo pelos efeitos niveladores nas pessoas, reconhecer a diferença entre a aprovação e a tentação, são alguns aspectos que ele implica para nós desenvolvermos e procurarmos estudarmos cada vez mais. Professar a fé e comprová-la, no capítulo 2, reconhecer a diz e evitá-los, os ataques do inimigo, né? Porque nós muitas vezes dizemos que a tentação veio de Deus, a tentação não veio de Deus. Muitas vezes são os nossos olhos, né? Ele está falando sobre os nossos olhos, que faz um engodo, né? Que desce no coração. Eu poderia dizer que essa mensagem, o nome dela seria obediência, né? Mas para nós entrarmos também nesse texto, ou nesse nome, vamos dizer assim, né, da mensagem, obediência, nós precisaríamos ainda ter o reconhecimento daquilo que está na nossa personalidade. a mensagem não é para os irmãos, é para mim. Então, quando ele está falando às vezes quem sabe para o irmão, mas primeiramente para mim. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça e a Deus, que a todos dá com liberalidade e não lança em rosto, e se lhe há dado. Muitas vezes nós achamos, como eu falei no começo, que nós somos sábios, né? Nós queremos assim, que prevaleça a nossa opinião. Às vezes nós não fazemos, nem pesquisamos um pouco mais a Bíblia. Às vezes nós não temos momentos maiores de oração. Mas aquilo que nós entendemos, achamos que já está completo, sabe? Não, não, não é assim, é assim e tal. Você está errado. Não. E muitas vezes nós nos gloriamos, né? Nos gloriamos nessa situação que não vai trazer nada. O abatido seja humilhado, ou seja exaltado. E o humilhado e o exaltado seja abatido, né? Porque assim porque o sol sai com ardor e a erva seca e a sua flor cai e a formosura, a aparência do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Aqui a palavra de Deus está falando do rico porque quase sempre há aquele orgulho, né? Às vezes nós nos sentimos meio orgulhosos assim, que tem um carro bom, que tem uma casa boa. A gente até compara com o irmãozinho que não tem nada, né? A gente sempre se acha assim, poxa, eu sou um servo abençoado, né? Ele não é abençoado, ele está em pecado, né? Eu não, né? Eu não sou como os demais. Aquela oração, né? Estou publicando, né? Te dou graça, Senhor, porque não sou como os demais, né? Ó, pecador, né? E o samaritano, né? Ele simplesmente batendo no peito, não tinha nem coragem de levantar os olhos para cima. Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Se humilhou, né? Eu tinha falado também que a gente veio, que eu vim aqui para passar alguma coisa que eu aprendi. Então, eu aprendi com o irmão Sérgio, né? Sobre a humildade, né? Ele falou na quarta-feira passada, quem não teve o privilégio de estar, ele falou sobre a humildade, falou da bem-aventurança. Bem-aventurados são os humildes de coração, né? Porque eles verão a Deus. Então a humildade é o princípio, quase que o princípio da sabedoria. Aí, o provérbio diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus, né? Então, você ter o temor de Deus, você já começa a ser sábio, né? Porque você vai procurar saber o que é a vontade de Deus. E esse temor não é aquele temor pejorativo, assim, que é um Deus vingativo, que é um pai que está, assim, com aquelas talas para largar no lombo. Ele corrige, sim, ele corrige, mas é com muito amor. Para que nós possamos procurar saber realmente como agir. Então, tenha, porém, a paciência, é sua obra perfeita, porque sejais perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. Então, a sabedoria, a perfeição e a humildade é o desejo do coração de Deus para as nossas vidas. E então, nós, através desse caminhar, desse conhecer, esse desenvolver a humildade, ela vai fazer com que nós quebramos os grilhões, nós desatamos aquilo que está prendendo a nós. E quando é que o orgulho às vezes prevalece, que a gente às vezes nem percebe o que está acontecendo na nossa vida? Como a gente pode às vezes descobrir? Eu creio que a primeira delas é que a gente acha que está humilde, não está? É a nossa vida de temperança. Né? Nós não temos paciência. Então, a impaciência é uma coisa que é como se chocar ovos de serpente. A impaciência gera o conflito da angústia. E a angústia vai gerar também ressentimento. E o ressentimento gera a amargura. E a amargura faz com que você choque muitos ovos de serpente. A palavra de Deus fala sobre a serpente, né, que trouxe danos lá no Jardim do Éden e continua ainda muitas vezes nas nossas vidas. Em Isaías 66 fala, né, também Isaías 14 também fala sobre a serpente, sobre a bilisco, né? São coisas que nós não permitimos que a gente se liberte dela pelo próprio orgulho, pela própria vaidade. Então nós vamos incubando isso na nossa vida. E aí então vem a consequência. A consequência do pecado que gera pecado. Um abismo gera outro abismo. E então a palavra de Deus nos adverte isso, que nós devemos estar atentos para isso. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, vem a tentação, vem a luta, e não é de Deus. Deus permite que ela venha, mas ela não vem de Deus. É de nós mesmos pelos nossos olhos, e de nós mesmos pelo nosso caminhar, por nós mesmos pelo nosso coração. E nós alimentamos algo que não é bom, e aquilo vai gerando uma semente que não traz o benefício. E isso vai trazer consequências tristes. É o que acontece no mundo. E acontece na vida do cristão. E acontece na minha vida se eu não tiver esse cuidado. A palavra de Deus fala também que cada um é tentado, mas quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a atração. Então, é uma coisa simples. Os nossos olhos estão ligados com o nosso coração e a nossa mente. E o que o Satanás faz? Ele é mentiroso. Então, ele procura conhecer a estrutura de cada um. Então, se a estrutura da pessoa é ambição, é roubar, é qualquer coisa, ele vai colocar oportunidade para a pessoa roubar. Se é adultério, o que ele vai fazer? Se é no homem, ele vai colocar a mulher mais bela, mais formosa aos seus olhos. E se for a mulher, vai colocar o He-Man, né? O homem poderoso, né? Vai colocar aquele, né, galã, né, cheiroso, muitas palavras. Aliás, esse é o laço que mais acontece dentro das igrejas. Problema de adultério, problema das pessoas caírem em fraqueza por causa da cobiça dos olhos. A pessoa olha, vê, ouve e de repente começa a avaliar. A minha mulher é muito gorda. A minha mulher é muito magra, a do vizinho não é assim, sabe? Então eu começo a fazer as avaliações, começo a colocar na balança. Mas isso é o inimigo que faz, sabe? Ela não me entende. Eu não consigo entender minha esposa, não consigo entender os meus filhos, não consigo entender o meu vizinho, eu não consigo entender o meu patrão. Então ele vai colocando, vai enganando. Então são os ovos que ele está tentando colocar para você chocar, para eu chocar. Ovos de serpente. Então, o que nós temos que olhar, né? Havendo com concupiscência concebido da luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis. Meus amados irmãos, toda boa obra e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Esse texto nos conduz exatamente a estarmos cada vez mais ligados à nossa mente no Senhor Jesus. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E Ele que nos fortalece, que nos dá alento, que nos dá sabedoria e discernimento. Quando chega o momento da tentação, simplesmente Ele nos dá autoridade para rejeitar todas as obras infrutuosas das trevas. Então, simplesmente, com a palavra, com a boca, você confessa: Senhor Jesus, eu não quero isso na minha vida. Eu quero agora ser diferente. Senhor Jesus, eu quero ser um vencedor. Eu quero, Senhor, que saia de mim todo mal pensamento, todo mal desígnio. Então, faz as luzes, Ele vai operar e Ele vai te responder, porque Ele não é homem para mentir. Ele é verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele é poder. Ele diz assim: errai por não conhecer as Escrituras e o seu poder. Então, o poder está na palavra. Então, quando nós professamos, se nós dissermos, não vai dar certo, pode dar certo que não vai dar certo, não. Mas se você disser, vai dar certo. Assim foi Josué, né? com o espia. Eles entraram na cidade do gigante, cidade de Jericó, e só havia gigante. E era muralha, muito alto. E eles eram bravos, eram guerreiros, eles tinham armamento, eles tinham, eram preparados, eles tinham de tudo, uma defesa que ninguém podia superar. E todo o povo, quando soube disso, disse: não vai dar certo. Mas eles disseram, ele e o amigo, eles disseram: vai dar certo. E quando chegou o momento, não precisou muitas armas para romper as barreiras do inimigo e sitiar o inimigo. Simplesmente foi com louvor e adoração. E nós muitas vezes esquecemos disso, né? Meu irmãozinho diz alguma coisa, pronto, aquilo já desmorona a gente, sabe? A gente já fica triste, a gente fica magoado, e ao invés de orar e dar glórias a Deus, puxa, que bom que Deus permitiu que Ele me dissesse isso, porque só assim eu vou crescer um pouco mais, eu vou ser um pouco mais forte. Mas antes disso, nós nos queixamos. Nós nos dizemos: puxa vida, aquele irmãozinho foi tão maldoso, né? Pegou pesado comigo, puxa vida. E Deus está olhando assim: meu filho, que isso? Você é forte. Diga o fraco na sua fraqueza: eu sou forte. Diga o fraco na sua fraqueza: eu sou forte. E aí, até orar por ele e glorificar a Deus. Alguém se queixou que, por ele ser assim, bastante obediente à palavra de Deus, e ele falando alguma coisa e repreendendo alguma coisa, aí fizeram um revídeo também, né? Não gostaram muito daquelas palavras de aconselhamento. E ainda mais, né? Chamou ele de endemoniado. Ele ficou muito indignado, né? Mas, meu irmão, tem que agradecer a Deus, porque se aquele que obedece a Cristo é endemoniado, então, se é obediente à palavra de Deus, não tem que se preocupar. Dê glórias a Deus. Você tem que agradecer a Ele, porque Deus conhece os intentos do nosso coração, Ele conhece o nosso caminho. Agora mesmo foi lido o Salmo 139, né? Sonda, meu Deus, e veja em mim se há algum caminho ruim, né? Ó Senhor, Tu conheces o meu deitar e o meu levantar de uma maneira tão terrível e gloriosa, Tu me formaste no ventre da minha mãe. Antes de eu ser gerado, o Senhor já me conhecia. Deus me conhece, meu irmão. Ele já está. Qual era a preocupação? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Esse tipo de tentação, né? E outras tentações que também muitas vezes vêm sobre a nossa vida. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia da sua criatura. Então, você é o primeiro. Eu sou o primeiro. De todas as criaturas, você é o primeiro. Não se esqueça disso, meu irmão. Você é especial. Você é o primeiro. Ele é interessante, né? Tiago, escrevendo, né, para os judeus, mas agora nós somos judeus, porque nós fomos enxertados na videira, né? Somos judeus, por adoção. E Deus nos dá essa gloriosa oportunidade de receber essa palavra, essa promessa. E que essa promessa realmente seja uma constante em nossas vidas. E que ela seja para a frutificação. E que a igreja possa crescer. Mas antes que ela cresça, eu posso crescer, mas diminuindo o nosso orgulho, a nossa vaidade, as nossas pretensões inseguras, humanas, mas antes, o Espírito Santo de Deus vem tomar conta da nossa vida, do nosso coração. E ali, então, aonde você, meu irmão, colocar os seus pés, ali está ordenado a bênção de Deus. Amém. E aonde levantar as suas mãos, em nome de Jesus, está ordenado a bênção de cada um. Então, ele nos convida a ter uma vida espiritual. Eu gosto muito desse estudo, e tem uma coisa que me chama a atenção também, que me conduz a outros tipos de estudos que é muito importante. Eu falei sobre o Espírito Santo, né? Eu falei sobre a comunhão do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Quando é que nós somos espirituais ou nós não somos espirituais? O que faz a diferença? De que maneira nós podemos nos identificar? Sendo quieto, isso significa ser barulhento? Se a gente é barulhento, isso significa ser espiritual? Ou se somos barulhentos e não somos espirituais? E nós somos quietos e não somos espirituais? Nós podemos ser quietos e não ser espiritual, mas podemos ser quietos e ser espiritual. Você pode ser barulhento e ser espiritual. Mas também você pode estar dançando, fazendo um monte de coisa e não ser espiritual. Você pode estar na carne. Jesus disse que Ele é o pastor e nós somos as ovelhas. E as ovelhas conhecem a sua voz. Nós temos que conhecer a voz de Jesus. E só nós podemos conhecer a voz de Jesus através da sua palavra. E nós podemos conhecer a Jesus quando nós tivermos uma comunhão verdadeira, que é através da oração. A oração, nós não valorizamos de acordo como ela é devida. Jesus deu muitos exemplos, muitos momentos Ele deixou a multidão e saiu para orar. E nós muitas vezes gastamos tanto tempo para orar, eu mesmo, sabe? Começo a arrumar alguma coisa, é a televisão. Uma das coisas que atrapalha é a televisão. A gente acaba, sabe, se envolvendo, daqui a pouco tem um programa, tem um não sei o quê, tem um, é a notícia, não sei o quê, e de repente parece que tem mais valor o noticiário do que estar na presença de Deus. Nós não conseguimos, muitas vezes, assim, fazer a avaliação adequada de que Deus quer fazer uma grande obra e nós limitamos, nós colocamos, é como se nós estivéssemos colocando a algema nas mãos de Deus. Jesus, espera um pouquinho, eu vou ver o Jornal Nacional. Aí depois nós conversamos. Eu quero saber as notícias que estão acontecendo. E a gente sabe, né? Um monte de coisas ruins que tem. Quando a gente tinha que estar na presença de Deus, buscando a presença, orando. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que fôssemos com os premissas da sua criatura. Ser a criatura, ser filhos de Deus, a todos quantos creram, foram chamados filhos de Deus. Que Deus possa estar abençoando nesta noite, que essas palavras venham de encontro às nossas vidas e que ela venha fluir, dar frutos. E ela começa na minha vida, em casa, com paciência, aquilo que às vezes nós não estamos aguentando. É aí que a gente tem que chegar e se alegrar no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E Ele considerará o que tem no seu coração. Diz o salmista. Que Deus abençoe. Amém. E que possa estar cada vez mais abençoando. Vamos ter mais uma palavra de oração e eu já passo a palavra para o pastor Marcelo. Amém? Vamos ficar em pé agradecendo. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. E por isso nós estamos aqui, para o Senhor cantarmos hinos de louvor e também, Senhor, aprendermos a tua palavra. E não sermos apenas ouvintes da palavra, mas sermos praticantes. Mas para isso, Senhor, cristino, Senhor, que o teu Espírito Santo venha envolver as nossas vidas, de tal maneira que haja essa motivação bem maior do que a voz que aparece no mundo, Senhor. Nós possamos, Senhor, dominar, Senhor, aquilo que está atrapalhando a nossa vida, de sermos servos verdadeiros, Deus, Senhor. Ajuda-nos, capacita-nos, Senhor. Aprove, ó Deus, que isso não seja de entrar num ouvido e sair por outro ouvido, mas ela fique no nosso coração. Nas salvas da lei do nosso coração. Vem, meu Deus, e toma o trono do nosso coração. Senhor, o Senhor sabe que nós somos fracos, impotentes, mas sabemos, Senhor, que do teu trono corre um rio de água viva, Pai. Vem e inunda o nosso ser, Senhor, para que assim, então, as pessoas possam tomar dessa água, Pai. Tira todo o orgulho, toda a vaidade, Senhor. Tira tudo aquilo, Senhor, que impede, Senhor, estarmos cada vez mais na Tua presença. E o Senhor conhece, Senhor, aonde precisa ser trabalhado, Pai. Meu Pai, vem, Senhor, o Teu poder. Opera nessa igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, esses lugares, Senhor. Que, ó, Senhor, essa voz que podemos ecoar, Senhor, ela seja ecoada também a outros corações, Senhor. E venham receber essa mensagem, ó Pai, e conhecê-lo e aceitá-lo como o único suficiente Salvador das suas vidas. Abençoe os ministérios dessa igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, lá a Ribeira e outros trabalhos, Senhor, que estão sendo estendidos, Senhor. A preparação, Senhor, do batismo, Pai. Meu Deus de Santo, vem e dá-nos, Senhor, o teu poder. em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Senhor, nesta noite. Amém. Amém.